parte de carga, puxa daqui essa meta. Autorizado o altímetro no 03, chama para o táxi, Oxané 6251. Entre esse 0 táxi, Oxané. Patrono 77, está autorizado por estacionamento, agilizando no 01, chama para o táxi. Kinegami 13. Autorizado por funcionário, né? 13, agente do 421. Para o táxi Oceaner 6251, temos Uno 19 a bordo, 4 horas de autonomia, estou treinando Galeão. O Oceaner 6251, copiei 4 horas de autonomia, Galeão, o ProB é o que? 104, é isso? Uno 19. Uno 19, ok, está livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 013, seguindo a aeronave da Azul, que está puxando agora na parte 1, ok? Estacional número 2. Ok, Índia Alfa, seguindo o Azul, Oceaner 6251. O IB 5898 chamou para a cópia 340, confins, confirma. Chamei sim, bom dia, senhor. Bom dia, Web 5898, autorizado para confins, nível de voo 340, pela APESULU 16. decola lá 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, pode direto para as posições Leda e Brini. O transponder é o 5501 e o controle em 119.80, corteja. Aprovado 3405, seguindo a meia, decola na mesma direita da El, Leda, Brini, controle 198. Correto, chama para o puxo de acionamento web 5898. Camarada, muito obrigado. É, muito baixa a transmissão, não consegui compreender qual aeronave está chamando. Ok, web 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela APA November 857 até Seguro, após APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Decolando da 10, fará curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto às posições Leda e Bidev. Transponder 5477, controle 198, corteja. Autorizado, Galeão, 7-4-0, pela UPA, 9-0-7-2, depois da Pílula 1-6, Gruf, Santos 1-4, decola, Gael, Lida, 10, poderia continuar o transponder, de trânsito? 5-4-7-7, o transponder, 19-8, é o controle. 4-7-7, 19-8, 7-4-0. Correto, chama para o push. Camarada do push. Para o táxi, o azul 4177, 75 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, terminando o combustível. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Livre táxi à direita, chama pronto, ponto de espera, azul 4177. Pode ficar dando 0, pronto, azul 4-1. 4-1-7-7, está livre, linha decolada 1-0, vento 0-1-0 graus com 2 nós. Livre, linha decolada 1-0, azul 4-1-7-7. Pronto, Oxenem 25. Ali, mantendo zero. Mantendo zero, né, 25. Azul 4177 decolou aos 52, controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4177. Azul 4177, bom dia, contato radar, subam 380. Livre ascensão 380, 4177. Pronto, 62. Gente, um minuto para a decolagem, aguarde. A251 está livre, decolagem da 10, o vento variável com 2 nós. Decolagem da 0, o 62. Oxené 6251 decolou aos 55, controle 198, bom voo e bom dia. 198, muito obrigado, bom serviço. Oi, Salvador, objeto 6749, puxe acionamento, portão 5. Autorizado, chame táxi, QNH 1013, 6749. O 63 é autorizado, chama táxi, 6749. 360, Oxené 6251. Proxilade pro de Leda ou Blast para o Oceaner 6251. Negativo. 140 para 380, azul 4177. Azul 4177. Prossiga. Passa 150 para 380. Entre os Salvador, urgente, manhã 749, táxi 135 a bordo, 4 horas e 5 alterna ao Galeão. Livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o 6749. Índia Alfa, reporta pronto, 10, 6749. Azul, confirme a razão de subida. Tá com 2 no décimo minuto, azul 4, 1, 7. Xaré 6251 vai empregar a máxima de 2.000 pés por minuto até contato com o centro. É, vai manter a razão de 2.000, Xaré 6251, confirma a frequência do centro. Aguarde. Próximo 3201, desça para 2.000 pés, chegada a Bonf. 2.000 pés, chegada a Bonf, 3201, confirmando no 093. Afirmativo. Azul 4177, chame centro Recife, frequência 1251, mantendo a razão mínima de 2.000 pés até contato com o centro. 251, Oxané 6251, mantendo a máxima de 2.000 pés por minuto, chame o centro Recife 1251, aguardando a liberação do mesmo. 9 está autorizado alinhar e decolada 10, o vento é de 0, perdão, o vento é norte com 2 nós. Autorizado decolagem 10, é bem 6749. Web 5717, está pronto para o pushback na posição 2. Web 5717, livre posicionamento, chama para táxi. O altímetro no 0 no 3. Chamará para táxi. 749, decolou de Salvador ao 05, controle 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, cordial bom dia, objeto 6749 decolado. Web 6749, bom dia, contato radar, suba 340. 340, alguma possibilidade de voarmos direto ao BNEF? Voo em Leda. Direto em Leda, 6749, obrigado. Web 5717 para o táxi com 128, 6 horas e 40. Está livre o táxi, via Índia e Alfa, chama o ponto de espera pronto para a decolagem. Via Índia e Alfa, chamará no ponto de espera o 5717. Pronto, Web 5717. 5717, está autorizada a linha de decolada 10, venta norte com 2 nós. Autorizada a linha de decolada 10, 5717. Autorizado a decolagem. Web 5717 decolou aos 10, controle 198, bom voo e bom dia. Bom dia, Rex 808, informação Foxtrot. Portão 10, Goiânia, nível 340. 5808, bom dia, está autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela APRA Zulu 17 até Formosa, após APRA Whisky 10 Brasília, APRA Mike 668 Goiânia. Decolando da 10, curva direita, subida gole, transição ofito, transponder é 5511 e o controle em 119 decimal 8, Cotejo. Realizado Goiânia nível 340, gole, ofito, APRA Zulu 17, Formosa, APRA Whisky. Upper Whisky 10, Bravo Terra Índia, Upper Mike 668, Goiânia. Força Pistão 10, curva direita, transponder 5511, controle de saída 198, objetivo 508. 5898, portão 3, pushback acionamento. Web 5808, correto cotejamento, chame pronto para o push e acionamento. Pode marcar 508. Web 5898, está autorizado o push acionamento, o QNH 10013, chama para o táxi. Puxa, aciona, chama táxi, 67-5898, obrigado. O 3201 está autorizado em alerta.